Alex Mineiro na área, Adriano também, ele bateu cruzado, olha o gol! Decisivos na jogada do Fabiano, bateu o batido. Luiz Alex Mineiro foi lá, deu um tapa na bola, tirou a camisa e saiu pro abraço.